canoa não virar. Olê, olê, olá. Eu chego lá se a canoa não virar. Olê, olê, olá. Eu chego lá. Rema, rema, rema, remador. Quero ver de preto, meu amor. Se eu chegar de